Marinho. Ivanildo Marinho. Olá, tudo bem? Bom dia, são 11 horas e 17 minutos. 11 horas e 17 minutos aqui no Som da Melhor, no Som da 98.5, a rádio mais ouvida da região. É, dizendo aos ouvintes que aqui chegamos no horário certo, graças a Deus, né? Tudo certinho. Estava aqui batendo um papo com meu grande amigo Marcos, né? O José Marcos, não é isso? A gente está batendo um papo aqui com ele, gente muito boa está aqui comigo, né? Com todos os domingos, me acompanha por aqui também. Sinto muito prazer estar perto dele aqui, que ele é um amigão aqui. A gente fica à vontade, sempre conversando aqui, a gente, graças a Deus, tudo certinho, tudo na paz. Desejo a todos que estão ligados com a gente, que Deus ilumine todos nós, dê sabedoria e muita saúde, tá bom? E lembre de uma coisa, viu? Lembre de uma coisa bem linda. Não esqueça de não perca a fé em Deus, não perca de jeito nenhum. Porque a gente é um ser humano e Ele nos ama, sabe? Ele nos ama e muito. Agora, muitas vezes a gente tem faz perder a fé, né? Aí perdeu a fé, tem que ter um objetivo da gente se apegar a Deus, que é muito importante, tá bom? Olha, meus amigos, minhas amigas, né? Bença minha mãe, bença meu pai. Deus abençoe minha família que está em casa, meus filhos, né? As pessoas que não gostam de mim também, Deus abençoe, Deus dê muita sabedoria, né? E cuide da sua vida. E as pessoas também gostam de mim, eu digo a mesma coisa, né? Muito obrigado também. Deus abençoe também todos que gostam da gente, tá bom? Pronto, aqui vamos lá. Já se passaram já 259 dias do ano. Está faltando 107. Falta 107 dias para o término do ano. Já se passaram já 259. A fase da lua é crescente, tá bem? A estação ainda é inverno, né? Um inverno muito fraquinho, rapaz. Cadê a chuva, hein? Eu fui naquele caminho de Itabaiana ali um dia desses, rapaz, já tá tudo já ficando seco, né? De Juripiranga para Itabaiana já está ficando bastante seco. É uma pena, né? Mas tá assim, Deus sabe de tudo, né? Deus cuida de tudo, tá bem? Muito bem. Uhum. É isso mesmo, isso mesmo. Daqui a pouquinho eu libero os telefones da Rádio 98. Diga a você que é um prazer imenso estar com você aqui no Som da Melhor. Ivanildo Marinho. Falei pro Bradesco. Oi. Olha aí que coisa boa, coisa maravilhosa, coisa da gente mesmo. Vamos lá, com fé em Deus. Fé em Deus a gente sai desse problema. Viu, doutor Marcos? Tem muita fé que tudo dá certo, doutor Marcos, né? E lembrando que hoje, né? Hoje é dia 15/9/2024, né? Um domingão bacana. E eu fico com você até as duas, tá bom? E à noite, não esquecendo, à noite também, a partir de 18h, eu estou aqui com o seu Antônio, grande amigo seu Antônio. Antônio Celesteiro, né? E Antônio José também está comigo, tá bom? Aqui à noite, trazendo mais músicas da Velha Guarda e da Jovem Guarda, tá? Agora a gente vamos começar muito bem. Eu vou começar aqui com o Bregão da 98, começar com uma música aqui bem rasgada, viu? Rasgada mesmo, daquela do tempo, do tempo do baú, uma bem rasgada mesmo. Esse cara, rapaz, nunca mais apareceu por aqui na cidade. Esse cara deu uma sumida da gota, viu? É ele, é Valdo Freire, Não Te Quero Mais. Essa é bacana, rapaz. Parabéns. Isso, Val, os parabéns também pra todo mundo que está de idade nova. Eita, a gente vai começar com uma música muito bacana do Evaldo Freire, Não Te Quero Mais. Bom dia, cidade. Ivanildo Marinho. Pregão 98. Não te quero mais, não te quero mais. Eu te dei amor e recebi ingratidão. Não te quero mais, não te quero mais. Eu te dei amor e recebi ingratidão. Desculpa.